10 CDs. O moral de Bicoara. Dentro do carro lacrado com o som batendo baixo, falei no seu ouvido, fode, fode, desgraçado. Dentro do carro lacrado com o som batendo baixo, falei no seu ouvido, fode, fode, desgraçado. O dia amanhecendo e o vidro todo embaçado. Sentando, sentando, sentando ar-condicionado. Sentando, sentando, sentando ar-condicionado. Sentando, sentando, sentando ar-condicionado. Sentando, sentando, sentando ouvido lacrado. Sentando, sentando, sentando ar-condicionado. Sentando, sentando, sentando com ouvido lacrado. Sentando, sentando, sentando ar-condicionado. Sentando, sentando, sentando com ouvido lacrado. Max Viola no beat, esse é brabo. Chegou a mandraca, a malvada dos paredões. Dentro do carro lacrado com o som batendo baixo, falei no seu ouvido, fode, fode, desgraçado. Dentro do carro lacrado com o som batendo baixo, falei no seu ouvido, fode, fode, desgraçado. O dia amanhecendo e o vidro todo embaçado. Sentando, sentando, sentando ar-condicionado. Sentando, sentando, sentando ar-condicionado. Sentando, sentando, sentando ar-condicionado. Sentando, sentando, sentando ouvido lacrado. Sentando, sentando, sentando ar-condicionado. Sentando, sentando, sentando com ouvido lacrado. Sentando, sentando, sentando ar-condicionado. Max Viola no beat, esse é brabo.